importante tu te valorizar, pra tu comprar, pra tu te complementar. Botaram um padrão diferente do que tu é. Se espede nele, esqueça o que você é. Esqueça o seu rosto, se entrega essa viagem. Se acha feio, só que no seu rosto maquiagem. Adize seu cabelo, trabalhe, ganhe dinheiro. Brigue com o espelho, passe o dia no cabeleireiro. Tenha vergonha de ser índio, vergonha de ser preto. Se sinta inferior, assim o sistema te censura. Se sobrepõe, logo te explora. O segurança não te segue se tu sai com as sacolas. Quando tu deixa o teu dinheiro de recordação, suborne quem te explora, pague a não discriminação. Eu vou no shopping, ninguém diz, posso te ajudar? Só veio olhar, isso que eles devem pensar. Valorizar o meu dinheiro que ganho com empenho. Me fez aceitar com muito amor a cara que tenho. E não preciso de marca pra me sentir bem. Minha autoestima se apoia no que a minha mente tem. E não me diga que eu tenho que usar marca X, marca Y pra ter a simpatia, o respeito de alguém. Preconceito existe sim, tenha mais amor por si mesmo e menos vergonha de ser o que você é. Identidade, dignidade, afirmação, particularidade e forma de expressão. Corporal, gestual, é teu DNA, formado e marcado, sem se manipular. Raiz do que sou, tá na giga e na mandinga. Floreio tipo Angola, dou corte igual Garrincha. Não me prendo a padrão, tô longe do ideal. Pele preta, eu danço crespo e falador passa mal. Cabeça freita, pronto pro combate e pro adiante. Formado totalmente na postura Black Panther. Identidade, no que falo, no que visto e no andar. Sem ter vergonha de ser negro, livre e torubá. Longe dos outdoors, das revistas e comerciais. Fora das passarelas e da capa de jornais. Modelete é pradão, é impulso consumista. Cabelo, corpo e roupa, manequim chauvinista. Deformação, mutilação, uma barbárie na terra. De preto e de índio, beleza é a Barbie. Império da magreza, reina academia. Esforço deliberado, soldados da bulimia. Cremes alisantes, lentes pro olhar. São as forças globalizadas que querem te igualar. Esqueça sua raiz, modifique seu nariz. Enfie o dedo na garganta e finja ser feliz. Produção em série, mídia que te persegue. Autoestima lá embaixo, corpo alma entregue. Manequim do sistema, a marca é esquema. Problema é dinheiro, felicidade extrema. Autoafirmação, vira conto de fadas. Quando o padrão é tudo, singularidade nada. Violência simbólica, praticada a todo instante. Desde a tela da TV até o discurso dominante. De beleza com clareza, sem atitude. Transformados em alienígenas de Hollywood. Papo de autoafirmação, aceitação e orgulho. Transforma em poesia tudo aquilo que era entulho. Com mais amor e respeito à sua própria natureza. Cai fora a tristeza, permanece a pureza. Todo ser humano digno de viver bem, consigo, na paz e no respeito ao trem. Ser diferente não é defeito de fábrica, é a diversidade, identidade posta em prática. Cabeça no lugar, reflexão e atitude. Se valorize, essa é sua grande virtude.